tava no muro de cimento. Você que sempre me tirou, me suou e desacreditou. Hoje forte aqui estou. Rap é pros forte, truta e não pros fraco. Miliano na caminhada e você quer o meu fracasso. Pipoqueiro invejoso, pede break. Me cumprimenta pela frente e por trás. Mete o canivete, sempre está envolvido em parada errada. Envergonhando a minha raça, pagando pau para a preboizada. O que fazer, tio? Deixa o tempo passar. Zé Povinho não tem espaço nesse mundo que Deus dá. Fala demais, se cuida de menos. Daqui uns dias, vai? Subiu, já foi pro veneno. Mundão tá assim, a inveja é desgraça. Acompanhada de maldade, ódio e desgraça. Na quebrada, zoião tem de monte. Quer saber quanto cê ganha, o que cê faz? Você mora onde, hein? Sempre estão de marcação na sua porta. Por isso quando entrar, tome cuidado, sempre fecha as portas. Estão de zóio nas coisas que você tem. Seu trampo de vários anos vira fumaça no cachimbo de alguém. Nem vê que tem, que aqui você acha. Mas verme é verme, sempre quer tudo de graça. Fica atento que eu estou na sua cola. Já vacilou demais, pô, chegou a sua hora. Fala de mim, mas sempre me ignora. Zé Povinho não tem vez, cê vai ficar só na memória. Memória. Caneta tem demontim pra gente, a miséria seca. Reseca, pede pimenteira e... Os invejosos eu escuto. Bota dinheiro, vagabundo fica puto. Caneta tem demontim pra gente, a miséria seca. Reseca, pede pimenteira e... Os invejosos eu escuto. Brinde pros guerreiros, Zé Povinho fica puto. Inveja, inveja, sai, puta zoião. Um galho de arruda é a minha salvação. 8 mais 8 é igual a 16. Na minha matemática, Zé Povinho não tem vez. Em vez de você ficar me defamando, quer ganhar o prêmio fofoca, né? Desse ano, tá parecendo uma vizinha fofoqueira que começa na segunda e só termina na sexta-feira. Mas estou calmo, tudo tem o seu momento. Não sou igual a folha que anda conforme sopra o vento. Tenho talento, não desperdiço tempo. E aquele que desacreditou se corrói por dentro de raiva, inveja, eu sei lá o que. Como diz velho ditado, se plantou um dia vai colher. Pra que esconder se eu sei quem você é? Quem é? De dia se disfarça de homem ou mulher. Na madruga sempre tira meus irmãos. De farda tapa na cara, mó humilhação. Aí não. Aprecia a maldade como um vinho. Atrasa lá do pé de black denominado Zé Povinho. Caneta tem demontim pra gente, a miséria seca. Reseca, pede pimenteira e... Os invejosos eu escuto. Bota dinheiro, vagabundo fica puto. Caneta tem demontim pra gente, a miséria seca. Reseca, pede pimenteira e... Os invejosos eu escuto. Brinde pros guerreiros, é Povinho. Fica puto. Cara de bonzinho, mas cheio de maldade. No busão, no metrô, eles estão por toda a cidade. São Paulo, eu chego e já percebo bem. De trans ao black, eu sou discriminado também. Olhar desconfiado, não há necessidade. Às vezes eu me sinto como um perigo pra sociedade. Na malandragem, chego só no sapatinho de ok-tok, celular está armado, Zé Povinho. Me filma, fica apagando, vê se me erra. Como diz trilha sonora, tio, vermes da terra. Sua característica é fácil de perceber. Invejoso, zoião, sempre quer mais do que você. Fala que mata, mas nunca matou. Diz que o seu artigo é um 5-7, nunca roubou. Não representa, ninguém mais te aguenta. Deixa todo mundo na mão quando a chave esquenta. Sua batata está assando, eu vou te falar. Vou contar até 3, vai começar a torrar. Sai fora, se joga, rala os peitos. É Povinho, não tem vez, essa é a lei do gueto. Caneta tem demontim pra gente, a miséria seca. Reseca, pede pimenteira e... Os invejosos eu escuto. Bota dinheiro, vagabundo fica puto. Caneta tem demontim pra gente, a miséria seca. Reseca, pede pimenteira e... Os invejosos eu escuto. Brinde pros guerreiros.